O vento no 70 graus, 08 nós. Libra linha e decolar, pistão no 0, 3193. Oscar, o meu Mike, solo 121, decimal 9. Salvador, voo no 807, mas se necessário desviar direita para 230. Desvio a critério, informe ao término para início de vetoração. Sim, informará ao término, voo no 807. Sente, ingresso primeira esquerda, parte 3, Oscar Romeu Mike. Mike Papa Lima, autocoordenação 2345, para pouso em Prado Forte. Muito grato, Mike Papa Lima, da Vitória. Caçador 08, torre no 93. 3193, decolada 08, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, boa tarde. Controle, boa tarde, 3193. 3193, sub e mantenha 32. 360, vigilante. Para o 360, 3193. Juan. 08. Informação na infraera que sempre deva ter o fiscal de pátio. Eu tô ciente. 1-0 para pouso. Ciente já na vertical, vai aguardar então para prosseguir para pouso. É porque o toque é 300 metros, não afeta em nada. Não, porque se não tirar o glide, o toque vai ser fora do gabarito de segurança, vai ser antes da parte interditada. Está interditado quantos metros a cabeceira? Uno 1.200 metros, 1.200. Ah, não, então agora sim, aí tudo bem. Tá certo, aí pega a parte de toque. Obrigado. Que sente? A torre passa assim para bom pouso no 648. Obrigado, até já. Tá, 3193, vai ter a boa 230 para evitar. Informação, está liberada da receita. Da... Informe ao término do desvio, então 3193. É, informará. Salvador, boa noite, 07, já finalizou o desvio. Pro de pelo, desça e mantém o 40 após pelo, autorizado. Retornar a estar para 2.000 pés em descida, 1.012 o ajuste. Sim, só para de pelo, depois de pelo, retornar a estar. Descer para 2.000, 1.012, 9.807. Bom, no 648, na escuta. Para o solo, de novo, aeronave no ILS, Guardião 02. Guardião 02, decolado ao Zuno 1, chame o controle 119, decimal 35. 1-1, controle 109, decimal 35, 02. Bom, no 648 se recebe a torre, livre pouso, pichou no 0. Os primeiros 1.200 metros fechados. Ok, livre pouso com 648. 548, chame a torre agora para pouso. Guardião 02, libere o setor em função do tráfego efetuando pouso. Guardião 02 está paralela, simples, não está interferindo em nada aqui. Você pode dar uma orientação melhor para a gente, hein? Ok, já cruzou com o tráfego a meia milha na aproximação. Ok, tráfego vale, foi ultrapassado. A intenção é curvar na esquerda, prosseguindo com o Control Whisky. TAM 3193 apoiando o Dael. TAM 3193, chame Recife, frequência 1288, alterne 1-3-3-2-5, com voo. 1288, 1-3-3-2-5. Guardião 02, está autorizado a prosseguir pela paralela. Qual o ponto que irá efetuar o serviço de patrulhamento? Aqui a gente está fazendo a perseguição ao veículo aqui, vai depender de para onde ele siga. Ah, tá ok. Gol no 807, autorizada a aproximação para a final do procedimento ILS X-Way sem glide. O tráfego do helicóptero próximo à paralela, 2 milhas, 1 milha e meia após Simbra, encontra-se em perseguição policial a 400, 500 pés, porém não efetuará na sua aproximação. Gente, boa noite, 07. Boa sorte. Ciente, então foi instruído em Simbra a chamar a torre. Positivo, tentei chamar, mas tinha contato com um avião que estava pousando, não sei aonde, no forte, um helicóptero, não sei, aí não deu pra falar direito, só mais perto. Ciente, 1-2-1-9 para o táxi. Ok, saí aqui à direita. Salvador, Gol 648, livrando. Gol 648, táxi via Alfa India Gate 01. Alfa India Gate 01, Gol 648. 1-4, controle 1-9-35, bom voo. Obrigado. Controle, Salvador, aquilo que vai estar. Quilo Quebec Serra, suba para o 40 na subida da Coral. Serra. Autorizou, Ato Morro. Alfa 208, livre pouso, pista 17. O vento 190 graus, 109. 08. O Quebec Serra avisou para o cancelamento. 1000 pés para o Rio de São Paulo. Confirme, controle. Quebec Serra avisou para o Frank. Solicita 1000 pés para o morro. 1000 pés para o morro, autorizado, modificação aos 15. Siga um no 1000 pés, evite a área do centro de convenções. Tem conhecimento da mesma? Afirmativo. Ciente. 2 milhas lateralmente afastado do litoral para prosseguir, mantendo o litoral à sua direita. Ele sai comigo. Gol no 807, controle. 807 na escuta. 1012 é o ajuste, cruza 4800, completa a final para 2000 pés. 1012 ajuste, completa a final, gol no 807. 10, 12, 1012. 1012, 807. 208, Solo 16, ao livrar. Boa tarde. Gente. Pelo final, 3 milhas para o India Serra, Gonoa 807. Complete a aproximação, reduz a torre 18, decimal 3. Reduzindo 683, doutor. Torre em Salvador, boa tarde, Gonoa 807, estamos 1 milha para o India Serra, baixado de pecado. Boa noite, 07. Informa os primeiros 1.200 metros fechados. Pista 1 no 0, livre pouso. O vento 190 graus, 09 nós. 1.200 metros fechados, 1 no 0. Gente, livre pouso, boa noite, 07. Fazer 4065, autorizado Campinas, nível 360, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, código 5111. Afaste mais a sua esquerda para manter o litoral um pouco mais afastado, porque ele tem 2 milhas, está 0.5. Ah, 0.2 milhas aqui pelo RGPS. E já passamos através do 107. Ok, positivo. Porém, tangenciou o tempo todo para o lado de dentro da área. Está autorizado prosseguir direto para Morro de São Paulo e reporte a 20 milhas, que é o Quebec Serra. Vamos prosseguir o litoral aqui, pelo corredor. Meu pé. Pois é, o senhor falou tão eloquentemente para que estava ciente da área que eu inclusive acreditei que o senhor fosse passar e deixar a mesma afastada. A intenção foi essa. Pois é, infelizmente ela não foi cumprida, né? Salvador Web 6703, dano 8, despegue o saneamento. Web 6703, autorizado, reporte para o táxi. Passar para o táxi, 6703. Eu solicitei que mantivesse 2 milhas afastada do litoral, que mantivesse o litoral 2 milhas à sua direita. Ah, relativo, eu entendi. Só que eu tô falando que foi com a sala de equipamento e tal. Ciente. E muitas vezes o GPS mostra o terreno um pouco na região diferente, mais próxima. Isso acontece muito bem em Tabarica. Pensando que eu não tenho algum cabelo de 2 vezes. Eu sei, a intenção nunca é errada. O problema é que meia milha vai dar 1 quilômetro. Eu solicitei que ficasse uns 3 quilômetros do litoral para que justamente não interferisse com a região ali que encontra-se com espaço aéreo condicionado lá para as aeronaves da operação da ONU. Então, dá desculpa do senhor, da próxima vez vai acontecer mais. Noite 07, Solos 21, Olivrão 219. Olivrão 219, Gronoite 07. Sete número 2, aguarde, Azul 4065. Boa tarde, boa noite, 07, livrou na Golfo. noite, 07, boa tarde, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Boa noite, 07. Bom, mantém o nível de voo 90, informe no ideal para descida, chegada a Maricom 1012 no ajuste, no 092. Kilo Delta, Mateo 90, retornará no ideal descida, chegada a Maricom. Kilo Quebec Serra, 15 milhas, autocoordenação 2345, bom voo até Morro de São Paulo. Ok, bom voo. Repita a Flávia da Juliette, afastar 3 milhas da costa devido a fechamento do corredor Axé. O código 01151, cotejamento correto, QNH10012, chamitou a reparacionar, Flávia da Juliette. Boa tarde, então 3835, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 40040. A chegada é a Bonf para o ILS X-Ray sem glide. Ativo, sente, chegada bom, está 3830, desce para o 40, 3835, perdão. Informa que está desviando à esquerda, para o 190 por mais 10 milhas. Desvio a critério, informe ao término do desvio para verificarmos qual ponto para interceptar a chegada bom. Ativo, Amaral, 3835. Eu acredito que no máximo 5 minutos, só o tráfego da web livrar a área da cauda. 80 a bordo, 4,20 de autonomia, alternado com a gente. Repita apenas pelo B. 80, 80. 7 web 6703, autorizado táxi via Juliette, Alfa, reporte para ingresso na Delta, QNH10012. A Juliette Alfa vai reportar para ingresso na Delta 6703. Após 4065, após o web livrar a cauda, autorizado puxa, reporte para o táxi. Após o web livrar a cauda, desvia, isso toma na proposta. Comandor, tá 3155. A gente tem condição de voar bom. O nível 340, Guarulhos, aguarde cópia. Escuta 340, Guarulhos. Tirando bom, desce para o 40, 62, está 3235. Lá no ponto ideal, Vitor, que lugar? Temer. 500 pés após a decolagem e o mínimo é 3 milhas da costa, é o seu limite. Vitor Juliette, o ajuste no 012, livre ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Gol 1807, autorizado até o gate 05. Autorizado para 05, gol 1807. Não, não é possível voar duna. Mantenha a chegada bom. Caso seja necessário algum desvio, execute-o mantendo a informação antecipada para nós e tão logo ao término do desvio, se for o caso, até a gente vai fora da aeronave para o final do ILF. Ok, paciente. Se precisar de fazer desvio, vai ser mais adiante, ali, aproximadamente, próximo a Pelo, ok? Gente, informe-nos para desvio. Amaral, 3835. Thank you. Que houve transmissão simultânea, web 6703, ingresso na Delta, chame torre, no noite, decimal 3. No noite 3, bom fim de semana. Praticamente. Azul 4065, repito os dados. Acionado, 111 a bordo, alterna com 5, 4 horas e 15 minutos de autonomia para o táxi. Azul 4065, autorizado o táxi, via Juliette Alfa, QNH 10012, reporte para ingresso na Delta. Via Juliette Alfa, vai reportar para ingresso na Delta, Azul 4065. Aqui, a linha decola, 6703. Salvador Tan 3235, eu preciso voar na Pro 200, já 200. Tá livre? Já 200, 3235. Último direto autorizado de ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem. 6703, decolado aos 28, controle agora em 119, decimal 35. Tomou voo, boa tarde. Chame controle em 119 decimal 35. Controle Salvador, boa tarde, 6703. Azul 4065 na Delta, chame torre 118 decimal 3. A Delta vai chamar 183, o Azul 4065. Do Juliette, autorizada a decolagem, vento 180 graus com 08 nós. Ajuste 10, 12. Passando 055 para 050, visto Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, desça e mantenha 3 mil pés. Está sob vetor, mantenha presente pro alimentado pelo localizador, 1012 ao ajuste. Positivo, 3 mil pés, mantenha presente pro alimentado pelo localizador, 10012, visto Kilo Delta. Positivo. Reduza para 150 nós para sequenciamento. Positivo. Reduzindo para 150 nós, visto pelo Delta. 4065 na Delta. Pronto. 4065 está autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero. O vento 190 graus com 07 nós. Ajuste 10012. Autorizado a alinhar e decolar o azul 4065. Transição de neve. controle 119, decimal 35, código 5123. Autorizado Guarulhos, 340, 350, Del de Neto, 5123, transponde, 935, controle. Correto, é posto para posicionamento, 3155. Botará. Salvador, boa tarde, eu vou 649, Ilhéus 1180, centro da Serra. Boa tarde, 1180, guarde coordenação. Aguardando. LS e pouso no... na pista 1-0. Esquerda pro 2-1-0. Esquerda pra 2-1-0, tá? 3-8-3-5. Positivo, tá limitado pelo localizador. Controle Salvador, Alfa Victor Juliette, decola da 197. Alfa Victor Juliette, sub, mantém a 1500 pés pelo litoral, mantenha-se afastado da, da do litoral, mantendo à sua direita. Aí subir, mantendo 1500 pés no litoral, afastado 3 da costa, Alfa Victor Juliette. Vitor Kilo Delta, controle. Mas escuta, senhor. Seu pouso será efetivado na 10 ou 97? A intenção é para 97. Se facilitar seu trabalho, aceita aí a alteração para o pouso para 97. Pronto, então vai ultrapassar o curso do localizador. Desça aí, mantenha 3 mil pés, aguardando autorização para prosseguir para a visual da, na rotatória. Ok, vai passar o curso do localizador, continua a mesma prova, descendo para 3 mil pés, aguardando a alteração. Positivo. Seu limite é o QD Mike 130 de Simbra. 130 de Simbra, limite para o Kilo Delta, graças. O controle web 6703, pode voar o Vitor? Ainda não, 6703, mas chame Recife agora em 1288, alterne 13325 e coordene diretamente com aquele centro. 288133, confira. 3835, atinge, mantenha 040. 3835, desse, mantenha 2000 pés, 1012 é o ajuste do altímetro, velocidade a critério. 2000 pés, com 1012, com 3835, autorizado o localizador. Vim para o controle. Mike Papa Lima, prossiga. Gente, mantenha-se em condições visuais, reporte próximo ao pedágio para ingressar corredor. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065 no perfil da Gole. Azul 4065, ciente, suba o 360, vigilância. Vigilância no 360, 4065. Então 3835 ao controle. Controle 3835. Na decolagem da última aeronave houve uma colisão com o pássaro. A pista 1-0 encontra-se impraticável. Está presente, resta uma navegação proa de Simbra. A proa é a 1-2-0 e efetuará espera sobre a posição, aguardando liberação da mesma. 1012 é o ajuste do altímetro, está autorizado manter a 3000 pés. E 3000 pés sobre Simbra, tá? 383. Tem que ser 2000, só, a gente já está 2500 aqui. Perfeitamente, agora que eu percebi o deslocamento no, na, na sua altitude. Autorizado 2000 pés. E 2000 pés, vai iniciar a espera aqui, conforme o procedimento, 3835. Vitor Kilo Delta, controle. Já escuta. Vitor Kilo Delta, desça e mantenha 1000 pés com 1012 no ajuste. 1000 pés com 1012. Poderia já estar presente voar para o ingresso do Interlagos? Com certeza não, em virtude do tráfego da TAM, que vai efetuar órbita à esquerda. Necessito que sua aeronave mantenha a presente proa e desça até, até 1000 pés, incrementando a razão de descida para iniciar a curva direita. Positivo, vai manter a proa descendo para 1000 pés, incrementando a razão. Webjet 6703, Recife em 13325, alterno 283.